Vai, cinturinha! Vai, cinturinha! Olha o pancadão aí! É o swing! Bonitinho, bonitinho! MeuCDs.com. Olha que é hoje que eu vou encher a cara. Família traz preconceito com a fé. É hoje que eu vou fazer zoeira. Vou beber a noite inteira e vou tocar no cabaré. É que é hoje que eu vou encher a cara. Família traz preconceito com a fé. Ó, pisei no pé. É hoje que eu vou fazer zoeira. Vou beber a noite inteira, vou dormir no cabaré. Tem um peixinho dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado. Só levo lá, lá, lá. Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo pão, pão. Tá querendo, deixa a cintura tocar. Esse vizinho dizendo que eu tenho asa, que acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, por favor, segura a mão, que eu já tô jogando a corda pra fuder. Aí o couro com asa cresce, vai! Eu faço pra menina. O couro com asa, que seu bicho pega. Botou tarando, meu filho, vai! Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho! Olha o tirinho, olha o tirinho. Dá-lhe o cintura. É da Bahia. É a cintura de Mola ao vivo 2019. Olha o Ivãozinho botando, torando. Vai, Ivão, vai. Ô, pressão. O nome dele é Rony Show. Esse Rony. Aí o couro começa, cresce, o bicho pega. Eu faço pras meninas, quem manda nessa botega. O couro começa, cresce, o bicho pega. Eu faço pras meninas, quem manda. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. MeuCDs.com. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Mercadoria. Ó, poderosa, poderosa. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Chegou, chegou lá. Que piseiro é esse, negão? Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Na sanfoninha, o nome dele é Bacurau. Vai, sobrinho, vai. Eita, filho da peça, olha. Vai, Bacurau. Eu gosto é desse ralacoço.